Yo, Solano Jacob and Dopio, my spazio prosperidade Rastafari's the Almighty. I'm a set so fire. Sente o drama da história ocorrida na vida de muitas pessoas que vivem de forma sofrida. O pesadelo eterno da guerra infinita. 10 reais hoje em dia pode custar uma vida. Começa lá em cima com senhores das armas. Homens de terno e gravata negociam com a máfia e acusa a máfia russa, as Farc e Al-Qaeda. Sangue frios que ganham muito dinheiro de forma sádica. Se julga empresários, criando bombas que destrói o mais lindo cenário. Deram fim no paraíso chamado mundo moderno, fixando nas mentes a imagem do inferno. Não vim pra julgar, não vim pra apontar, mas te provar que a semente do crime foi plantada lá. Vidas de luxo financiadas com mortes, fábricas de óbito causando neurose, todas escondidas, camufladas, protegidas pra não serem encontradas. Em seus documentos, carimbos do governo distribui em massa um arsenal derradeiro. O que não passa no controle acaba no gueto. Vai de 12 a G3, 9 deserto e fuzil. Crianças de HK no Oriente Médio cê viu. Vi garotos dispararem contra amigos na escola, atracando revólveres e muitas vezes pistola. Depois se suicidarem dando fim em sua história. Um maluco com uma Uzi entra num shopping, descarrega vários pentes deixando rastro de morte. Aí cê vem aqui e faz um plebiscito que o povo vota não e todo mundo fica nisso. O dono da Winchester fica lá sentado contando o cifrão enquanto ocorre assassinato. Com 2.45 o justiceiro é o cara. A milícia também mata inocente com suas armas roubadas, traficadas com a série raspada, comercializadas no mercado negro. Pois dinheiro gera arma e arma gera dinheiro enquanto o ódio vai crescendo. Quem tiver bom arsenal mantém poder por mais tempo. Fabrica, mata, lucra, subtrai a minha paz. Ei, senhor das armas, veja só o que você faz. Enquanto você assina um cheque nas suas, morre gente. Fabrica, mata, lucra, subtrai a minha paz. Ei, senhor das armas, veja só o que você faz. Bala perdida não escolhe culpado ou inocente. Assim que funciona, compra, vende, aluga, consigna. O terror é só negócio e eu já sei onde termina. Carros bomba explodem embaixadas, pólvora e mais pólvora, produção em grande escala. Canhões, M75, baterias antiaéreas têm alvos precisos. Ameaça nuclear, pode crer, isso não é mito. Embora tudo isso não te deixe pensar, morre gente todo dia, pra que se importar? Até um 38 entrar no seu lar. No início é só segurança, até que por descuido cai na mão de sua criança. Engatilhada sem trava, pá, tá feito o estrago. Mesmo sem ter culpa, o inocente paga o pato. Juros muito alto por 500 reais é o preço que se paga por não pregar a paz. O lucro da Taurus cresce dia após dia, enquanto suas armas criam crimes e vítimas. Projetos com um único fim, terceira guerra mundial logo logo tá aí. Senhor das armas, você ganha dinheiro sucumbindo vidas, armando corpos mortais cheios de ódio, suicidas que vão de carabina. É um dedo no gatilho, bum, lá se vai mais uma vida. Mas há quem diga que armas não matam pessoas, pessoas se matam. O coach na gaveta atiça o outro lado, sombrio batizado com vingança. Grupo de extermínio entra em bar e faz matança, trazendo o terror de calibre pesado. .40 R15 Beretta Magnum, desenhadas por você, é claro, mas um modelo fabricado muito em breve na praça. Um lote desviado chega na quebrada. Vai, vai, pega as mais leves e dá na mão da molecada. O reino do tráfico está bem equipado, tendo menores como voluntários pra perderem seus futuros em nome de um boy drogado, cujo pai é um promotor que também anda armado. No final é assassinado por seu filho mal criado. Surrupiou a hanger nas luvas do carro que antes usada pra matar um cidadão dedicado. Assim é o quadro, muito bem elaborado, pintado com sangue e luto. O artista da tristeza tá rindo disso tudo, tendo Rambo e MacGyver de garotos propaganda, que no fim é ostentação, que no fim é tudo fã. Percebo que provoca, pois não sabe o que te aguarda. É senhor das armas, se eu fosse igual você, pode crer, eu te matava.